Graça e paz, irmãos e irmãs, que grande bênção podermos ter lido o livro de 1 Samuel. Agora vamos ler 2 Samuel, embora seja praticamente um consenso que na língua original fizessem parte de um documento só, para nós está separado em 1 e 2 Samuel, então nós também fazemos isso separadamente, tá bem? Que grande alegria mesmo! E eu inicio com um texto que nos foi mandado pela equipe de abertura, o irmão Everson, a equipe de abertura, do Mulheres Guiadas pelo Espírito. Diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conceda graça, favor e te dê paz. O propósito da nossa vida é adorar a Deus. Adoramos a Deus por quem Deus é, e damos graças a Deus pelo que Deus faz. Quem é Deus? Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, soberano, bom, gracioso, misericordioso, justo, santo, verdadeiro, puro, Deus é nosso Criador, sustentador, protetor, redentor e consolador. Deus é a nossa paz, nossa alegria, nossa esperança, nosso refúgio, a razão da nossa vida. Deus é digno de ser adorado agora e pelos séculos eternos. Eles nos desejaram um bom dia, que o Senhor nos abençoe, e nós também desejamos a eles um bom final de dia, né? Uma boa noite, que Deus abençoe todos os dias de suas vidas e assim como eles a todos que nos acompanham. Nós vamos fazer assim, irmãos e irmãs, nós vamos fazer a leitura introdutória da Bíblia King James atualizada e depois já vamos para o texto, tá bem? Diz assim, com relação à autoria, nas primeiras edições do Tanakh, a Bíblia hebraica, os livros de 1 e Samuel formavam um único sefer, ou rolo, ou livro. Portanto, as informações já oferecidas na introdução a 1 Samuel valem igualmente para a questão da autoria de 2 Samuel. É só você consultar, já está à sua disposição, na sua Bíblia, ou você pode baixar também no seu celular, e também você vai encontrar lá no blog. Com relação aos propósitos, a segunda parte do livro tem como título o nome do profeta Samuel, tradicionalmente conhecido como Segundo Samuel, descreve Davi como representante genuíno, ainda que imperfeito, do rei teocrático ideal. Davi foi inicialmente aclamado em Hebrom pela tribo de Judá, capítulos 1 a 4, e mais tarde aceito pelas demais tribos após o assassinato de Isbossete, um dos filhos sobreviventes de Saul, capítulo 5, versículo 1 a 5. A liderança de Davi foi fundamental, irmãos, e absolutamente eficiente. Tomou Jerusalém dos jebuseus e a transformou em sua capital real, onde fixou residência a partir do capítulo 5, 6 a 14. Não demorou em providenciar a retirada da arca sagrada da casa de Abinadabe e a transportou para Jerusalém, reconhecendo assim publicamente a soberania e o governo de Yahvé, o Senhor sobre a sua própria pessoa, trono e nação. Capítulo 6, Salmo 132. No reinado de Davi, Yahvé fez a nação conhecer o progresso e a segurança da sua presença. Além disso, esteve à frente das batalhas, vencendo os inimigos de Israel, de acordo com as suas promessas, como capítulo 15, verso 18 de Gênesis. O Senhor ainda levou Davi a ampliar as fronteiras de Israel, do Egito até o grande rio Eufrates. Veremos no capítulo 8. Davi deseja erguer um templo para Yahvé, uma espécie de casa real, onde repousaria de forma sagrada o trono divino, simbolizado pela Arca da Aliança, e ao mesmo tempo seria um local especial e dedicado ao culto a Deus. Entretanto, o profeta Natã aconselhou Davi a não construir uma casa, templo para o Senhor. Pelo contrário, seria o próprio Yahvé quem construiria uma casa, e aqui casa tem o sentido de uma figura de linguagem. Yahvé vai construir uma casa, significa vai construir uma descendência para Davi. O capítulo 7 proclama a promessa do Senhor de que essa dinastia davídica duraria para sempre. E aqui estamos nos referindo ao Messias, a todos aqueles que vão crer e vão estar nessa dinastia. Esse capítulo de vital importância aborda também o estabelecimento da aliança davídica, Salmo 89, 34 a 37, pacto que promete a vitória definitiva sobre o maligno e, por meio da descendência de Eva, a humanidade em hebraico. Promessa essa que estivera centrada em Sem e nos seus descendentes, e depois em Abraão e nos descendentes desse. Agora se concentra particularmente sobre a família real de Davi. Mais tarde, os profetas de Yahvé deixarão claro que um descendente especial, especial da linhagem davídica, sentará em seu trono e desempenhará com perfeição o papel teocrático sinalizado por Davi, capacitando esse povo, sob sua liderança, a conquistar a vitória prometida em definitivo. Romanos 16, 20. 1 Samuel termina com a morte do primeiro rei de Israel, Saul. Segundo Samuel, portanto, registra a história do reinado de Davi, incluindo seu estabelecimento dos centros políticos e religiosos da nação em Jerusalém, o início da dinastia davídica, as grandes vitórias militares de Davi, seus vergonhosos pecados e seu erro ao recensear o povo sem a permissão do Senhor. Atenção aqui, irmãos. Houve censo com a orientação do Senhor, com a ordem do Senhor, com a permissão do Senhor lá no deserto. Então, a crítica nesse texto não é ao censo, mas é fazer o censo sem a permissão do Senhor. Fazer o recenseamento sem a permissão do Senhor. O segundo livro de Samuel registra a importante aliança feita por Deus com Davi e seus descendentes. Aliança que ainda está se desenrolando na história, mas que chegará à sua magnífica conclusão. Isso tudo aponta para o Messias, é claro. O livro termina com as palavras do próprio Davi em honra e adoração a Yahvé, o Senhor, que o livrará de todos os seus inimigos, e com palavras de expectativa pela promessa de Deus de que virá um rei da casa de Davi, que governa o povo com justiça. Esses poemas e cânticos ecoam muitos dos temas do Cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, 1 a 10, e juntamente permitem a grande e profunda interpretação bíblica da narrativa básica da obra. Amém, irmãos e irmãs. Isso é uma breve introdução de autoria e propósito, somente cabe para uma devocional de 30, 40 minutos. Qualquer outra coisa, uma exegese, um trabalho, uma monografia, né? Um trabalho monográfico, um estudo, aí não cabe. Aí você tem que levar em consideração dezenas de outros fatores do segundo livro de Samuel. Dezenas. Mas para uma devocional de abertura é o termo apropriado. Quero até lembrar agora e agradecer ao pastor Zacarias, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que me presenteou com esse texto e também desejar grande bênção na programação que vai ser realizada, pastor Edilson, pastor Zacarias e outros preletores, numa programação especial sobre o Apocalipse, sobre Jesus, né? Então, desejando bênção a vocês e todos os outros motivos de oração que eu tenho pedido, amanhã eu volto a pedir, e amanhã, que não tem a introdução a fazer, eu volto a apresentar um extrato do relatório e um extrato também dos pedidos de oração, que são muitos. Então, nós vamos mencionando um, mencionando o outro, para que possamos cobrir a todos. Aleluia. Então vamos ler agora, irmãos, o texto. Quando eu abro o livro, eu faço essa leitura introdutória, quando começo um livro. Então agora nós vamos para o texto do livro. O texto a partir do capítulo 1, do versículo 1, quando Davi é informado da morte de Saul, e nós temos que aprender uma coisa a mais, uma lição a mais com essa questão, né? Uma poesia fúnebre de Davi, mesmo tendo Saul o perseguido, o texto vai falar com você, vai lhe mostrar, mas ele vai fazer essa poesia, vai sofrer pela morte daquele que foi ungido. Era para ter um outro tipo de reinado e acabou se perdendo. Vamos ler capítulo 1, versículo 1 agora. Depois da batalha que resultou na morte de Saul, nós vimos no final de 1 Samuel, quando Davi já havia retornado de sua vitória sobre os Amalequitas, e fazia 2 dias que estava em Ziclague, atenção, ao terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento junto de Saul. Tinha vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Indagou-lhe Davi: De onde vens? E o homem respondeu: Escapei com vida do acampamento de Israel. Diante do que Davi inquiriu: Que aconteceu? Dize logo. E o fugitivo respondeu prontamente: As tropas bateram em retirada do campo de batalha e muitos tombaram mortos. O próprio Saul e seu filho Jônatas também morreram. Então questionou Davi a pessoa que lhe trazia essas notícias: Como sabes que Saul e seu filho Jônatas pereceram? E o jovem lhe explicou: Eu estava casualmente no monte de Gilboa e de repente encontrei o Saul cambaleando, apoiado sobre a sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo. Assim que ele se virou e me viu, chamou-se em alta voz, e eu prontamente respondi: Eis-me aqui, meu senhor. Então indagou-me: Quem és tu? E eu disse: Sou Amalequita. Em seguida ordenou-me: Aproxima-te e mata-me, porque estou sobre as suas cãibras e angústia da morte. Contudo, ainda estou vivo. Por esse motivo me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a sua cabeça, seu bracelete real, e os trouxe a ti, meu senhor. Então Davi, naquele mesmo instante, rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Uma paradinha aqui, para a gente entender do versículo 1 a 10. Irmãos e irmãs, é sempre preciso muito cuidado quando se leva más notícias a alguém. Tome muito cuidado. Essa é uma coisa que pastores e pastoras precisam, com o tempo, e a maioria aprende mesmo com o tempo, ganhar esse traquejo, essa capacidade de informar as más notícias às pessoas, porque isso causa um impacto muito grande. Entretanto, o Amalequita, além de desastrado nesse aspecto, cometeu 3 graves pecados. Olha aí para você fazer um estudo na escola bíblica dominical ou numa pregação, ele cometeu três graves pecados. Primeiro, ele agiu com falsidade e hipocrisia, alegando que ele matara Saul, que ele havia matado Saul. Versículos 9 e 10, Atos capítulo 5, 3 e 4. Mentiu, foi falso, foi hipócrita. Saul é quem tomou essa decisão e se matou. Ele até pediu, mas não foi atendido e ele se matou e esse moço chamou para si essa informação, essa atitude, agindo com falsidade e com hipocrisia. Segundo, cometeu um terrível sacrilégio, especialmente para os hebreus, para a cultura hebraica, porquanto violou o corpo de um ungido de Yahvé. Preste muita atenção. No campo do puro e do impuro, o contato com o corpo de alguém que morreu é a coisa mais impura que eles têm orientado desde o deserto. É o contato mais impuro, é a maneira de se tornar mais impuro. Então ele cometeu um terrível sacrilégio, porque ele violou o corpo do ungido de Yahvé, tocou no corpo de um ungido de Yahvé. Então, vamos prestar atenção nisso. Versículo 10a, Êxodo 28, 41, Daniel 5, versículo 3, 1 Crônicas 10, 14. Então, para você entender o texto, você precisa entender o contexto. Para eles, essa ideia do puro e do impuro se traduz ou traduz de uma maneira muito efetiva através, é traduzido através da morte. Tocar no morto já é um pecado. Agora, tocar no ungido, aquele que foi cheio do óleo do Senhor, isso é um verdadeiro sacrilégio. Aí você pode entender o pecado. Terceiro, ele apoderou-se por meio de roubo de objetos sagrados, a coroa, o bracelete de um rei. Ninguém, a não ser que ele tivesse sido autorizado ou por Davi, ou por um levita, ou por um profeta que estivesse no local e tivesse autorizado e fosse segundo a ordenança do Senhor, ninguém poderia se apoderar desses objetos sagrados, a coroa, o bracelete de um rei. Aí nós também temos todo o campo da simbologia. Irmãos e irmãs, é só lembrar as coisas que são, em cada cultura, importantes para cada povo. No Brasil, há alguns elementos que são considerados extremamente relevantes e outros que são considerados extremamente impuros. Em outros países, como os que nos ouvem no Uruguai, nos Estados Unidos, há coisas que são consideradas de extrema relevância e há outras coisas que são menos consideradas ou consideradas coisas impuras também. Então, quando nós citamos esse texto de Êxodo 28, Daniel 5, 1 Crônicas, é só para você saber o quanto isso é impuro e como esse homem acabou cometendo esse sacrilégio. Tá bem? Então, esses três pecados estão aqui no primeiro capítulo de Samuel e nós podemos aplicá-lo, não aplicar tentando transportar o significado das coisas puras e impuras de Israel para a nossa cultura, isso não, isso é um erro grave também, mas aprender com isso, ou seja, aprender que naquilo que uma cultura considera sagrada ou uma cultura considera insignificante, nós podemos e devemos ter uma atitude insignificante ou podemos ter uma atitude sagrada, principalmente se Deus falar ao nosso coração e falar mesmo o Senhor, né? O Senhor falar ao nosso coração à luz da Bíblia, guardado o texto dentro do contexto, para você não fazer bobagem, né? Texto fora do contexto é um pretexto para fazer bobagem. Então, fica aí essa orientação desses três erros desse homem e um grande chamamento à valorização da cultura de cada povo. Quem vai trabalhar com um povo, uma raça, uma língua, uma nação, tem que saber, cada vez mais versar, entender, compreender a história desse povo, dessa raça, dessa cultura, dessa nação, para não cometer erros crassos. Ótimo. Vamos agora a partir do verso 12, e você vai entender facilmente agora. E lamentaram grandemente, esse lamento, rasgar as vestes, é um momento de grande tristeza. E lamentaram grandemente, pranteando, jejuando, até o final da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, e pelo exército do Senhor, e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois Davi perguntou mais ao jovem que lhe trouxera aquelas notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro residente de um amalequita. Indagou-lhe ainda Davi: como não receaste levantar tua mão contra o ungido de Javé para tirar-lhe a vida? Então Davi chamou um de seus jovens serviçais e ordenou: aproxima-te e mata-o. O moço golpeou a Amalequita e ele morreu. Declarou-lhe Davi: que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti quando confessaste: fui eu mesmo quem matou o ungido de Javé. Ele confessou o ato, o homicídio, o crime. Então, segundo era tratado naquela época, já foi resolvido na hora. Sangue por sangue, né? Olho por olho, dente por dente. Sangue é porque é vida, né? Então, vida por vida, olho por olho, dente por dente, já foi resolvida a questão do rapaz. Hoje nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, nem povos, nem culturas, é contra principados e potestades. Mas naquele momento da história da revelação era assim. Para finalizar, a partir do versículo 17 ao 27, a poesia fúnebre de Davi. Davi demonstrou seu pesar pela morte de Saul e seu filho Jônatas, entoando esta lamentação e ordenando que se ensinasse aos homens de Judá. É o hino do arco que foi registrado no livro de Achar Justos. O teu esplendor, ó Israel, desvaneceu e morreu sobre os teus montes, como tombaram os nossos soldados mais valentes. Não divulgueis isso em Gate, e não o anunciei nas ruas de Ascalon, a fim de que não se regozijem a filha dos filisteus, nem se alegrem a filha dos incircuncisos, as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vós, nem campos férteis que produzam trigo para as ofertas, porquanto ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que jamais será polido com óleo. O arco de Jônatas era imortal. Né? Deveria ser imortal, perdão, mas tornou-se mortal. O arco de Jônatas era mortal e nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos poderosos. A espada de Saul jamais voltou vazia. Saul e Jônatas, amados, excelentes na vida e na morte, não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do campo de batalha? Jônatas, a tua morte sobre os montes de Israel dilacerou-me o coração. Como todo o meu ser lamenta por ti, meu irmão amado. Como te queria bem, tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram, pois, os notáveis guerreiros e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Que Deus nos abençoe ao final dessa leitura, irmãos. E nós tenhamos aprendizado. Eu peço mais uma vez perdão aos irmãos. A diabetes faz com que eu precise de dois tipos de óculos, né? Muitas pessoas precisam mesmo não tendo diabetes. E às vezes, mesmo o óculos apropriado para curta distância, eu não sei explicar, não sou médico, mas você embaralha as linhas. Você está numa linha e vai para outra linha. Então, perdão por isso. Mas que o Senhor nos abençoe com a leitura dessa palavra, que o Senhor nos abençoe, para não cometermos esses três graves pecados que foram cometidos pelo Amalequita. Que o Senhor nos abençoe a fazer como Davi, mesmo tendo sido perseguido por Saul, ele verdadeiramente, ele não está fazendo da boca para fora, ele verdadeiramente lamentou a morte de Saul, porque era ungido, foi ungido por Yahvé, ele lamentou a morte de Jônatas, e nós saibamos lamentar também, chorar, prantear, na hora em que as pessoas que nós amamos partem. Isso é importante, não fugir dessa realidade. Que nós sejamos solidários com as pessoas e solidários diante da dor que as pessoas estão sentindo E não só pela dor delas, mas pela nossa dor também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que sejamos informados, mas que o informe sobre a morte dos nossos irmãos na fé seja cada vez mais, porque eles morreram, mas mantiveram a comunhão, a consagração, a capacitação e a missão, e não seja como Davi. Que o Senhor nos abençoe e nos faça, como eu disse, solidários ao ponto de rasgar as nossas vestes, como força de expressão aqui estou usando, né? Isso é uma característica cultural hebraico, né? É, que nós rasguemos as nossas vestes, ou melhor, rasguemos o nosso coração quando isso acontecer com alguém que amamos, mas que ao fazer as nossas descrições, a nossa poesia fúnebre, o nosso lamento, nosso choro, as nossas orações possam aliviar com o consolo do Espírito Santo a vida de cada irmão e irmã. Muito instrutivo esse capítulo, que Deus nos abençoe nessa jornada no segundo livro de Samuel. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração, a solidariedade que vem do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.